Panorama Agrícola para 16 de outubro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, hoje é quarta-feira de lua crescente, 16 de outubro, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é Nunca Diga Nunca. No programa de hoje você confere uma dica para uma vida saudável. Ouça também a previsão do clima para o trimestre e viaje com Silvano Breda por Santa Rosa de Lima. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Dica do dia. Substitua o doce por frutas, beba muita água, coma saladas e legumes à vontade. Assim, você terá uma vida saudável. Vamos agora viajar por Santa Catarina. O assunto de hoje aqui no Panorama Agrícola com Silvano Breda, engenheiro agrônomo e extensionista, nosso colega aqui do programa SC Agricultura, programa de TV da IPAGRE, é Acolhida na Colônia. Acolhida na Colônia, Silvano, é um projeto que existe em Santa Catarina e você esteve recentemente em Santa Rosa de Lima, é isso? Isso, foi, estive visitando uma propriedade, né, que já foi uma propriedade agrícola, continua com diversas atividades agrícolas de produção, mas o foco dela agora seria estar mais centrado no turismo rural. E é uma atividade assim que vem ganhando importância em Santa Catarina, que nós temos um estado extremamente diversificado em termos de etnias, de clima, né? E de gastronomia, né? E ali o que eu vi assim, ó, essa propriedade, ela se especializou, né? Hoje ela recebe pessoas de grandes centros como São Paulo, pessoas do exterior como Alemanha, da Europa, dos Estados Unidos, enfim. E claro que ela teve que se adequar, né? Ela teve que melhorar a infraestrutura, teve que se profissionalizar, capacitar para poder receber bem as pessoas, montou uma infraestrutura dentro da propriedade, com trilha, com local para recepção, para pernoite, alimentação, né? E algumas atividades. O que eu percebi ali é que os visitantes, eles têm trilhas, vão conhecer cachoeira, mas eles vão conhecer o dia a dia na propriedade. Então, por exemplo, vão acompanhar a colheita de ovos, vão na horta ajudar a colher as coisas que vão compor a mesa ou almoço, né? Vão, essas atividades rotineiras, né? Eu achei muito interessante ali, elas têm nessa propriedade havia muitas colmeias daquelas abelhas que não têm ferrão, né? Então elas vão lá, abrem, mostram para as crianças, podem até sugar o mel com um canudinho feito de bambu que ela corta na hora ali. Então são coisas interessantes, quer dizer, é bom para a pessoa que vem de fora e vem passar 1, 2 dias lá desestressando. Tem gente que vai lá para ler ou ficar olhando à noite. Eu lembro que a proprietária, ela me disse assim: Meu Deus, eu escutei uma conversa do último grupo que esteve aqui, que eles estavam conversando e olhando o céu, que estava muito estrelado. Mas é porque não tem a luz da cidade, eles podiam ver as estrelas e estavam admirados. Quer dizer, a gente vive na cidade e olha para o céu, não consegue ver quase nada, né? E não está acostumado com isso, não está habituado. Então parece uma coisa fora do normal, que no dia a dia de uma propriedade rural é perfeitamente normal, né? Então, essas pequenas coisas, tem gente que vai ficar só lá só querendo ler, ou quer pescar, ou quer caminhar, ou quer. Então, assim, é bom para quem vai e bom para quem recebe, porque principalmente é uma fonte de renda, é melhor qualidade de vida, é uma visão mais de empreendedorismo, é um negócio agrícola, né? Então, é uma alternativa a mais para algumas propriedades que podem, vamos dizer assim, ter esse perfil, né? Eu achei assim, uma experiência extremamente importante e que está se multiplicando pelo Estado. Quem está tocando esse negócio hoje em dia é uma parceria no estado do SC Rural, através da Ipagre, mas quem começou a ser até uma ONG com esse nome, a Acolhida na Colônia, né? Isso vem desde a época que começou a Agreco, né? Então é bom que se frise isso, tem esse histórico, né? Mas hoje é uma parceria, inclusive, com a Prefeitura Municipal, com as secretarias municipais, né? De turismo, da agricultura, etc., né? As secretarias voltadas para o lado social, né? E tem dado muito certo. E a produção é orgânica, né? Sim, sim. Essa é uma. Porque hoje esse pessoal, o perfil do público interessado nesse tipo de o público consumidor específico para esse tipo de empreendimento, ele também tem essa visão mais holística, mais de coisa sustentável, de produção orgânica, né? Ele quer um alimento mais natural, né? E os alimentos ali, ela é tudo feito com aquela história, né? Fogão de lenha, a galinha caipira, aquelas coisas bem caseiras, né? Que é exatamente o que é o atrativo para o público dos grandes centros. Ok, turismo rural, agroturismo, hotelaria urbana, produção orgânica, tudo isso na Acolhida na Colônia, em Santa Rosa de Lima. É. Silvano Breda, obrigado pelas suas informações. Atmosfera, estudos e projetos da Ipagre Ciran. Nós conversamos com o meteorologista da Ipagre Ciran, Clóvis Correia, que informa a previsão do clima para os meses de outubro, novembro e dezembro, Clóvis. É justamente para esses três meses, estamos esperando que as chuvas sejam próximas da média ou acima dela. Então é bom sempre salientar para hoje, então estamos esperando que essas chuvas aconteçam com mais frequência. É justamente esse período, embora é bom sempre salientar, já é naturalmente já é um período chuvoso. Tá? Porque realmente no oeste chove em torno de 200 a 300 milímetros por mês nesse período, oeste e meio oeste catarinense. E mais puxando do Planalto ao litoral, de 140 a 180. Então esses valores devem ser superados. Também é bom sempre salientar que pode acontecer em alguns períodos, tá, que é típicos da primavera, eventos como temporais, ventanias, granizo, são características da primavera no nosso estado. E também não descartamos sempre aqueles volumes de chuvas mais significativos em curto espaço de tempo, que é outra característica que acontece na nossa primavera. Então, realmente, esse é o quadro que deve acontecer justamente durante esse período. Falando das temperaturas, a temperatura mínima, porque nós estamos esperando de chuva, como eu citei, próximo e acima da média, por aí, se ele ficar acima da média, a probabilidade das temperaturas mínimas é ficar próxima da média histórica, tá? Porque não tem grandes oscilações. E a máxima, que normalmente acontece no período da tarde, ela não deve oscilar muito, justamente porque nós temos mais nebulosidade. Aí não acontece tanto essas temperaturas mais elevadas. Então, estamos esperando que no final desses três meses, fique um pouquinho abaixo, a média histórica das máximas fica um pouco abaixo do que realmente deveria acontecer no mês. Tá? Outra característica é que também pode, de uma maneira, uma massa de ar frio, tá, de uma forma muito isolada, ainda no mês de outubro, ter alguma formação de geada, principalmente nas áreas mais altas, tá, de Santa Catarina. Claro que o Planalto Sul é a área que pode acontecer com maior frequência. Então, realmente são estas as características para esse trimestre e justamente no período da primavera, que incluímos outubro, novembro e dezembro. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a previsão do clima para o trimestre com o meteorologista da Ipagre Ciran, Clóvis Correia. É hora das notícias. Entregue na semana passada em Camboriú a primeira etapa do sistema de monitoramento ambiental da bacia do rio Camboriú. Uma parceria desenvolvida entre as prefeituras de Camboriú e Balneário Camboriú e a Ipagre Ciran. Essa rede de monitoramento é um conjunto de estações que medem a quantidade de chuva, o nível do rio, a temperatura e o vento de uma determinada localidade. Os dados coletados permitem conhecer melhor o clima local, além de auxiliar o trabalho da Defesa Civil, que pode acompanhar em tempo real a evolução dos volumes de chuva e níveis de rios